mas eu não sei o que falar, nem o que tocar. Não sei se tudo ou nada vão bastar. Talvez o crítico venha falar mal. Se tudo der errado, eu vou. Tudo vai, o mundo vai. E o mundo vai cair. E o mundo vai cair. E o mundo vai cair. E o mundo vai cair.